Assim, a obra Evangelizar segue a missão de levar a palavra pelos meios de comunicação. A única forma de manter esta obra é com a sua ajuda. Todos os anos, crianças sofrem com a subnutrição e outras doenças. Auxiliar crianças carentes é uma das fortes ações da Associação Evangelizar é Preciso. Em uma feliz parceria com a Pastoral da Criança, fundada pela doutora Zilda Arnes, está sendo possível mudar a realidade de milhares de crianças através da campanha Abracei. Para fortalecer ainda mais essa ação, a sua ajuda é fundamental. Você que está acompanhando a nossa programação e quer saber mais sobre a obra, torne-se um associado e receba gratuitamente o Meu Primeiro Jornal do Evangelizador. Lá você vai encontrar um resumo sobre a nossa missão e as ações sociais que realizamos. E você ainda vai saber como pode nos ajudar a evangelizar mais e mais pessoas. Meu Primeiro Jornal do Evangelizador. Uma publicação para revigorar sua fé e o nosso trabalho. Ligue 0, código da operadora, 41-8401-0909, dígito 1. Mãos ensanguentadas de Jesus. Olá, queridos ouvintes, nós acabamos de rezar o Terço da Misericórdia. Você tem divulgado o Terço da Misericórdia para a sua família, seus amigos, para a sua comunidade? Amanhã, convide um amigo para rezar o Terço da Misericórdia. Todos os dias, eu, Geison, estou aqui com o Padre Reginaldo Mozotti e com a família Evangelizar é Preciso em oração com você e por você. E você acompanha agora Palavras da Salvação com o Padre Reginaldo Mozotti. Sejam bem-vindos, vocês que rezaram comigo o Terço da Misericórdia, muito obrigado. O número para rezar o terço é 0, operadora 41-3221-6070, o mesmo número que você liga para falar ao vivo comigo também no programa da manhã, o mesmo número. Filhos queridos, vamos juntos escutar a palavra de Deus depois de ter rezado o terço e deixar que a palavra nos ilumine. Mas antes, escute o que foi deixado na plataforma. Padre Reginaldo, estou ligando para deixar meu testemunho. Sou uma filha de Deus da região de Amaporã. Te ouço pela Olímpia FM. Tenho uma filha com 20 anos. Fomos muito privados de muitas coisas por causa do síndrome do pânico que ela teve. Tratamos quase 3 anos, oramos muito. Hoje, ela está bem, graças a Deus. Há uns 4 meses, ela foi para Maringá em busca de um trabalho e dar continuidade dos sonhos de jovem. Mas sabe como é, primeiro emprego, tendo só o segundo grau, mas agindo Deus, quem impedirá? Fiz novena acompanhando o Senhor e na novena de Santa Rita de Cássia, no 9º dia da novena, no sábado à noite, minha filha foi com um amigo em um casamento. Ele a apresentou ao dono da empresa que ele trabalha, pois estavam precisando de uma recepcionista, que disse, começa segunda-feira fazer uma semana de experiência. Padre, minha filha já foi contratada, está trabalhando, estou pulando como o rei Davi, louvando e agradecendo a Deus e Santa Rita de Cássia pela graça recebida. Obrigada, Padre, por nos ensinar a crer mais no poder de Deus. Obrigada, sua filha. Amém. Deus seja louvado, querida. Deus seja louvado. Um abraço ao povo querido ali de Amaporã. Filhos e filhas, assim nossa fé aumenta, não é? Nossa fé cresce e você vê que não está sozinho nessa luta, não. E nossa hora vai chegar, porque dessa filha de Deus já chegou. Nossa hora. Nossa hora chega sempre. Vamos escutar o que Deus nos reserva no Evangelho deste domingo. Mas antes, você se programou para a missa? Oh, meu Deus, domingo sem missa é semana sem a graça. Combinado? Vamos lá. Bíblia aberta, cartilha de oração. A palavra de Deus já chegou, nova luz clareou para o povo. A palavra de Deus já chegou, nova luz clareou para o povo. Quando a Bíblia Sagrada se abriu, todo pobre já viu mundo novo. Quando a Bíblia Sagrada se abriu, todo pobre já viu mundo novo. E o texto de hoje, Lucas 7, 36, seguintes. Comunidade no caminho da verdade, muita gente já entrou. Por todo canto já nasceu comunidade no caminho da verdade, muita gente já entrou. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Um fariseu convidou Jesus para jantar. Ele entrou na casa do fariseu, sentou-se à mesa. Havia na cidade uma mulher que era pecadora, a qual trouxe um frasco de alabastro, cheio de perfume, chorando. Lavou os pés de Jesus com suas lágrimas, em seguida enxugou-os com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o tinha convidado comentou: se esse homem fosse profeta, saberia que a mulher que o está tocando é uma pecadora. Então Jesus falou: Simão, tenho uma coisa para te dizer. Certo credor tinha dois devedores. Um lhe devia 50 moedas de prata e o outro 50. Como não tivessem com quem pagar, perdoou a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: aquele ao qual perdoou mais. Jesus lhe disse: julgaste corretamente. Voltando-se para a mulher, disse a Simão: está vendo essa mulher? Quando entrei na tua casa, não me ofereceste água para lavar os pés. Ela, porém, lavou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me beijastes. Ela, porém, desde que chegou, não parou de beijar meus pés. Não derramaste óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por isso te digo, os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, pois ela mostrou muito amor. Aquele, porém, a quem menos se perdoa, ama menos. Em seguida disse a mulher: teus pecados estão perdoados. Os convidados começaram a comentar entre si: quem é este que até perdoa pecados? Jesus, por sua vez, disse à mulher: tua fé te salvou, vá em paz. Depois disso, Jesus percorria cidades e povoados, proclamando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que tinham sido curadas de espíritos maus e de doenças. Maria, chamada Madalena, de quem saíra 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes, Susana e muitas outras mulheres que o ajudavam com seus bens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Um texto maior, mais comprido, é verdade? Mas tem muitas formas de entender esse texto. Aqui, nessa hora da misericórdia, eu lanço uma chave de leitura. Quem amou mais? Essa é a pergunta de Jesus. Quem amou mais? A mulher que, mesmo pecadora, pediu perdão. Ser uma pessoa justa não significa necessariamente amar. Pode ser justa por própria satisfação do ego. Pode ser justa por uma questão de vaidade pessoal. Por isso Jesus disse que é contrastante o comportamento do justo fariseu Simão e da pecadora anônima. É contraditório. O fariseu estava seguro da sua santidade, olhou com desprezo para a pecadora, como se pusera a lavar os pés do hóspede Jesus com suas lágrimas. Simão, o fariseu, atingiu também a pessoa de Jesus, porque disse: se fosse profeta, saberia quem é que está tocando. A conivência com o gesto da mulher parece para Simeão um empecilho para que Jesus fosse realmente o Messias. A reação de Jesus foi desmascarar o fariseu. Além de pensar mal da mulher e de Jesus, não agiu com bom costume. Jesus jogou na cara. Não ofereceu ao hóspede água para lavar os pés. Não deu ósculo de acolhida, sinal de hospitalidade. A mulher, por sua vez, na sua humildade, amou muito. Senhor, que nossos preconceitos, que nosso puritanismo não nos faça esquecer da misericórdia, da hospitalidade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe, Senhor, nesse domingo a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã.